Não veja no gatilho o prazer da morte. Aspire e respire paz, porque o direito de viver todos nós temos. Mas a atitude é sua e é você quem traz. Dias de fúria, um sangue clama por vingança. Fazer justiça com as próprias mãos é a cobrança. O ódio se torna a semente desse sangue derramado. E colher fruto de assassino é fator errado. Esses tipos de vingança eu já conheço de cor. Pro sistema é um prato cheio, eles não sentem dó. Vingativo, nervoso, ele está pronto pra matar. O ódio cresce dentro de um homem se ele deixar se levar pelo crime que o oprime. A fazer sua execução, depois o preço na cadeia. Sofrimento, revolta, miséria, saudade, desprezo, descaso e morrer na solidão. Quantas famílias destruídas sem conhecimento. Quantos lares esquecidos, famintos ao relento. Fazer vontade pro sistema é me suicidar. Exclui-me da sociedade, tira a paz e o meu lar. Um vingativo muito louco, sei que não você. Tomara que minhas palavras sirva pra você. Não tem por que me conformar com a tragédia de alguém. Meu dever é te ajudar, também sou um refém de um sistema manipulado por vários carniceiros. Só favorece o lado de quem tem dinheiro. Humilde somos sim, submisso não. Jesus Cristo me ensinou a pregar a revolução. No mundo da ilusão, sonhamos com a vingança. Ao acordar o pesadelo real será a tranca. Se liga, é isto que o sistema quer, que nos matamos aqui e na cadeia, cidadão José. Controlam sua mente, lavagem cerebrais. Pelas revistas, TV, manchetes em jornais. Não há por que ressuscitar o que irá te prejudicar. Se você mata, vem os homens só pra te algemar. Isto não é novidade, eles não tão nem aí. Grampei os manos e sua família querem destruir. Enquanto isso a correnteza cresce, o ódio reaparece. O sangue que manchou o asfalto, um vingador esquece. Até parece se a revolta é bem maior em pá do que acontece. Os ricos criam as favelas e não suportam olhar pra ela. O seu desejo é mil castelos e altas putas como Cinderela. Dia de fúria te alerta e traz a solução. Não contamine sua alma nesta ilusão. Você se acha vingativo das ruas e não vai desistir. Só que o sistema pra você vai, não tá nem aí. Se o sangue clama por justiça, você vai estar lá. O ódio que você carrega um dia vai te matar. Tire a corda do pescoço. Tu ainda é novo, malandro, saia do fundo do poço. Não faço gosto de um sistema que não dá em nada. Alienado à sociedade mal acostumada. Do que adiantou a sua vingança? Passará o resto da vida em uma tranca. Como irei discernir o justo e o pecador? A humildade faz o homem, a ganância o predador. E o prato cheio do sistema se tornou vingança. Aquele homem relutou com sua mudança, mas alguns anos pagará pelo homicídio. Quem escutou o seu choro na cela suja de um presídio? Traga um bom incentivo pra nossa molecada. Falta cultura, esporte, informação na minha quebrada. Tem muitos que não estudam e não tem o que comer. E se estão dentro da escola, não tem o que aprender. Hoje o Brasil está criando um bando de homicidas num labirinto fechado de um beco sem saída. Situação precária é o que está acontecendo. E os governantes São Tomé desacredita vendo. Se acha imunes à lei, a não cometer falha. Já vi PT desfigurando o rosto de canalhas. Enquanto isso a correnteza cresce, o ódio reaparece. O sangue que desceu pro asfalto incomodou sua prece. Então esquece se o perigo bate a porta dos que o aborrece. És o reflexo, playboyzada, mantém a distância. A força que gira o mundo se chama ignorância. Não incentiva a violência, sou a favor da igualdade. Mas são vocês que criaram a fúria na cidade. Vocês criaram o império, esqueça sua fé. Saiba que um dia beijará o pé de Lucifer. Falo somente o que vivo, essa é a verdade. Montar palanques, discursar merda pra comunidade. Em meio à escuridão dos seus pensamentos, vejo um caixão lacrado, mas um novo detento. Não precisa ser profeta para adivinhar. Com rolo compressor, sistema quer nos esmagar, aí se pá. Lá se foi a tua ideologia. A vingança é o passaporte pra tua agonia. Tranca fiada até os dentes na promiscuidade. Prender a tua alma e grampear tua liberdade. A tua impensável formou família e está mudada. E arrependeu-se de um passado que foi mal pensado. 15 anos se passaram pelo homicídio. Quem escutou o seu choro na cela suja de um presídio? Então você vai se ligar no que aconteceu. E o movimento lá dentro, só quem sabe é Deus. Cadê? cadê aqueles parceiros pra ter o nome na lista? A não ser a sua mãe pagando a visita. É humilhante pra elas ao serem revistadas. É um desrespeito total na porta da entrada. Dias de fúria, os presos gritam por justiça. Tem advogado do diabo agindo na malícia. Só serve pra atrasar, não corre atrás de nada. Quem está preso sabe que eu não estou contando piada. Fique esperto, matador, sai o remido da cela. Mas a cada minuto outro surge na favela. Do que adiantou a sua vingança? Passará o resto da vida em uma tranca. Como irei discernir o justo e o pecador? A humildade faz o homem, a ganância o predador. E o prato cheio do sistema se tornou vingança. Aquele homem relutou com sua mudança, mas alguns anos pagará pelo homicídio. Quem escutou o seu choro na cela suja de um presídio? Dias de fúria, um sangue clamou por vingança. Ele fez justiça com as próprias mãos, foi a cobrança. Sentiram a força destrutiva que nasceu em vós. Quem fez o mal por ele mesmo um dia se destrói. Em meio à multidão, avista um sofredor. Só mais um pai de família que um dia ele ripou. Trabalhador saiu agora e está na condicional. Com filho em casa doente, corre pro hospital. Mas foi à toa, moleque, ele não teve sorte. Pois a situação lá dentro era a própria morte. Se todo dia o dinheiro do povo é roubado, o sistema que oprime também é culpado. Situação de Itacuba matando nossas crianças, e o prato cheio pro sistema se tornou vingança. Olhe, não corra, vejo ódio em seu sofrimento. Um pai vendo seu filho morrer na falta de atendimento, e o vingador sofredor se aproximou do palanque. Só vejo o sangue. Do que adiantou a sua vingança? Passará o resto da vida em uma tranca. Como irei discernir o justo e o pecador? A humildade faz o homem, a ganância o predador. E o prato cheio do sistema se tornou vingança. Aquele homem relutou com sua mudança, mas alguns anos pagará pelo homicídio. Quem escutou o seu choro na cela suja de um presídio? Do que adiantou a sua vingança? Passará o resto da vida em uma tranca. Como irei discernir o justo e o pecador? A humildade faz o homem, a ganância o predador. E o prato cheio do sistema se tornou vingança. Aquele homem relutou com sua mudança, mas alguns anos pagará pelo homicídio. Quem vai escutar o seu choro na cela de um presídio?